gente, como sempre, respeitando a minha gente. De ponta a ponta, sem atrasar lado, siga em frente. Na fé, tô de pé, como Deus quiser. Maluco aqui é fumaça, CP, qual que é? Chegada, eu tô de volta, tropa, abre as portas, não arrota. Subúrbiozão na norte é só considerado, sem cocota. Ligeiro, agir na febre sem quebrar segredo. Dois pega no veneno, ND, pai pros meus parceiros. Verdadeiro que vivi no meio, lá no morro em peso, com todo respeito. De frente pra frente, os caras é 100% viva do seu jeito. Só neguinho, os prego, aqui desconheço. Pense positivo, Deus está conosco, sem vacilo, considere isso. Nunca dê serviço, cheguem na humilde, valorize isso e certifique disso. Que o respeito nas quebradas prevalece vivo. Prevalece vivo. Prevalece vivo. O respeito prevalece de irmão pra irmão. Não importa qual seja cada um na sua função. O respeito prevalece, represento minha quebra. Monteiro, mando Detran, nova descoberta. O respeito prevalece de irmão pra irmão. Não importa qual seja cada um na sua função. O respeito prevalece, represento minha quebra. Monteiro, mando Detran, nova descoberta. O respeito prevalece de irmão pra irmão. Sou da favela, sou negão, não pago pau pra vacilão. Respeita quem merece, todo marando tá ligado. Sou do Monteiro, me chamo Pug e meu calibre é pesado. Meu discurso variado, batendo na linha de frente. Entre o pente e o repente, a minha ideia é quente. Na favela, união, nos morros só irmão. Sem preconceito, com respeito, seja pobre, branco ou preto. Vou demarcando meu espaço, sem passo, com embalo. Longe dos otários, longe dos otários. Os meus direitos começam onde terminam os seus. Porque respeito é de ladrão, então não seja vacilão. Considere só quebrada, nunca traze os irmãos. Qualquer quebrada que se vá, saber sair, saber entrar. Com proceder, se envolver, é o melhor pra você. Boa conduta nunca muda, com os traíra não se iluda. É só ideia de mil graus, ando sempre na moral. Sem dar brecha, sem dar goela, longe dos comédia. A minha ideia é certa, tô dando um toque pra você. Hip hop consciente, aliado CP. Seja na sul, na leste, na norte ou na oeste. Vagabundo, não se esquece que o respeito prevalece. O respeito prevalece de irmão pra irmão. Não importa qual seja cada um na sua função. O respeito prevalece, represento minha quebra. Monteiro, comando Detran, nova descoberta. O respeito prevalece de irmão pra irmão. Não importa qual seja cada um na sua função. O respeito prevalece, represento minha quebra. Monteiro, comando Detran, nova descoberta. Não interessa qual seja, cada um faz seu estilo. O respeito prevalece, considere isso. No mundo em que vivemos, precisamos da união. Falta de respeito, veja a situação. Fim de semana é curtição, a ideia é essa. Mas sempre tem um otário pra estragar a festa. A curtição acaba porque, cê tá ligado? Tem sempre um metida brabo quando tá chapado. A maioria do mão branca pagando de comédia. O que era pra ser festa, acaba em tragédia. Aí pede break, pra vocês eu tenho um recado. É como diz o ditado, respeito pra ser respeitado. Pra ser considerado tem que saber chegar. Fazer amizades onde quer que vá. Colar na banca e ter ideia pra trocar. Evitar conflito pra não se complicar. Então vacilão, é melhor se ligar. Se a chapa tá fria, ela pode esquentar. Esse é meu recado aí, malandro. Não se esquece, de favela pra favela, o respeito prevalece. Prevalece. O respeito prevalece de irmão pra irmão. Não importa qual seja cada um na sua função. O respeito prevalece, represento minha quebra. Monteiro, comando Detran, nova descoberta. O respeito prevalece de irmão pra irmão. Não importa qual seja cada um na sua função. O respeito prevalece, represento minha quebra. Monteiro, comando Detran, nova descoberta.